Guarulhos, cópia. Autorizado, Guarulhos, 360, aperto Luno, 6, decola da 1-0, curva direita, da El, Leda, Bridge, 1-208, aciona 5007. Tá correto, 1-208, só confirmando o controle, chama pushback e acionamento. noite, Papa Tango, Mike Guia Lima, só de edificação, deixa para 2 mil pés com a Justina 010, a Prodiduna, está autorizada ao final do procedimento, informe no localizador. Mike Guia Lima, mais próximo, o senhor informa para o mudança de regra. Autorizado, chama tarde. para o táxi, 183 da porta, 3 horas e 43, ponto no meio, está no galeão. Táxi autorizado via parte Uniíndia, ponto de espera da 10, me chama pronto, ajuste 10. 2510, qual é a frequência da torre? Essa mesmo, 895. Mackenzie Lima, modificado 0623, prossiga agora para 1510 na proa da rotatória e agora transferência em comunicação. Pronto. Bono 161, autorizado na linha área de decolar da 10, 030 grau, 029. Linha de decolar da 10, voo 161. Aqui em Lima, chama agora a Torre Salvador, frequência 118 de 195, tomou posto. 161, decolou os 26, controle 1208. 208, boa. Salvador, voo 1161, decola. Adia, voo 1161, contato radar, vou para o nível 360, autorizado LEDA. 360, Valeda, voo 1961. Livre restrições de velocidade pro gol 961, não? Tá livre, gol 961, não. Senhor, livre. Você tem condições de coordenar pro de bridge aí pro gol o 961? Agora. Ok, obrigado. Autorizado, direto Bridge, gol 961. Obrigado, Bridge. Confirma, Maica de Lima? Ingressado final, 97, trem checado. Sim, já listado, pouso autorizado, pistão 97, 030 graus, 039. Autorizado, pouso mais de 0. Bengo Mike de Lima, sala 31, qual o pátio? Autorizado backtrack para o Bata. Gol 1161, Chimagora Recife, frequência 1251 e alterna 133, decimal 25. Solo Salvador, Altan Mike Alpha Vitor. Prossiga, Altan Mike Alpha Vitor. Alpha Vitor na posição meia dúzia do pátio 1, pede autorização para giro de motor em marcha lenta por 5 minutos, coordenado para entrar aéreo. Autorizado, chamando o término. Alpha Vitor, chamando o término.